Cheiro 49, página 427, capítulo 26. Ayla levantara-se cedo e já pusera os alforjes do INI e os cestos de recoleção. Disse a Jundalar que ia apanhar verduras e raízes e o que mais encontrasse para o banquete dessa noite. Mal clareara quando Ayla se pôs a cavalo em Uíni e chamou Lobo com o assobio. Percorreu a margem do rio, examinando a vegetação. Sabia que as plantas que procurava cresciam no lugar onde tinham acampado antes, mas esperava não precisar de ir tão longe. Não encontrou o que buscava, até chegar perto do lugar onde tinham acampado. A água calma, onde o rio formava quase um lago, constituía o habitat ideal para aquelas plantas. Parou o cavalo e desmontou agilmente. Encheu os cestos e voltou a montar, cavalgando a galope parte do caminho. Quando chegou, as pessoas já preparavam a refeição da manhã. Embora tivessem previsto celebrar a reunião quando o sol alcançasse o seu zénite, as pessoas haviam começado a congregar-se antes da hora para encontrarem um sítio onde sentar-se e assim verem e ouvirem melhor. Respirava-se um ambiente de festa, porque o facto de estarem juntos os predispunha à cordialidade, sobretudo porque o encontro não fora planeado. Quando o sol estava já bem alto, a zona de reunião transbordava de gente. A Zlandoni iniciou a sessão, dando as boas-vindas à primeira entre aqueles que serviam a Grande Mãe Terra e a todos os outros visitantes. Explicou que a primeira acompanhava a sua acólita na viagem da Donnie e que trazia também o seu anterior acólito, que era já Zlandoni, e que estavam ali para visitar o lugar sagrado mais antigo. Saudaram a primeira e logo deram início às festividades que duraram todo o dia. Os membros das cavernas vizinhas ficaram mais uns dias e depois começaram aos poucos a partir. Tinham muitas histórias para contar sobre os visitantes, sobre o homem anão e sobre a primeira e a sua acólita, que controlavam o lobo e três cavalos. Ayla estava cada vez mais inquieta e impaciente para ir embora. Decidiu que era um bom momento para acabar de secar a carne de bisonte. Como Jonaila também queria ajudar, Ayla ensinou-a a cortar a carne. Entretanto, o Ilamar e os dois ajudantes chegaram ao acampamento muito animados. Estava aqui a pensar que seria boa ideia seguir o grande rio até ao Mar do Sul, propôs o Ilamar. Depois de uma viagem tão longa, seria uma pena não o ver. E disseram-nos que esta é a melhor época para trocar conchas. Podíamos ficar com umas quantas e trocar outras com a quinta caverna. E o que temos para lhes oferecer em troca? Indagou Jondalar. Era disso que queria falar contigo. Achas que conseguirias encontrar um bom sílex e fazer umas lâminas e pontas para trocar pelas conchas? E talvez pudéssemos acrescentar parte da carne, que está a secar. Como sabes que é a época de troca? Perguntou Levela. Acaba de chegar um homem do norte. Têm de o conhecer. É comerciante e traz umas peças de marfim magníficas, respondeu Ilamar. Conheci um homem que talhava marfim, disse Ayla com uma certa nostalgia. Jundalar aguçou o ouvido. Conhecia esse talhador de marfim. Era um artista extraordinário. E o homem para o qual quase perdera a Ayla. Ainda sentia um nó na garganta ao recordá-lo. Gostaria de conhecer esse homem e ver os seus trabalhos. E não me importaria de ver o Mar do Sul. Que mais poderíamos trocar? Indagou Jundalar. Qualquer coisa que esteja bem feita e seja útil, replicou o Ilamar. Então, estamos todos de acordo. Iremos ver o Mar do Sul no regresso a casa. Quando vamos conhecer esse homem? Quis saber João de Cam. Se este for um bom momento para fazer uma pausa e comer, podem conhecê-lo agora, respondeu Ilamar. Só me falta cortar uns pedaços de carne, disse Levela. Podemos levar um pouco de carne de bisonte e assá-la para nós ou levá-la para a refeição comunitária, propôs João Dalar. Pegou em João Naila e acompanharam o Ilamar até ao refúgio dos Landónia. Demorin falava com um desconhecido e a Melana, visivelmente grávida e consciente de como isso a tornava atraente, sorria-lhe. Ele devolvia-lhe o sorriso. Era bastante alto e robusto, com o cabelo castanho e os olhos azuis, e Ayla notou algo de familiar nele. Trouxe o resto do nosso grupo, declarou o Ilamar e iniciou as apresentações. Quando começou com João Dalar da nona caverna dos Landoni, o homem pareceu desconcertado ao ver que João Dalar pousava Jonaila no chão para lhe apertar as mãos. E esta é a sua companheira, Ayla, da nona caverna dos Landoni, antes do acampamento do Leão dos Mamutói, filha do lar de Mamute. Eu conheço-te, disse o homem. Ou ouvi falar de ti? Sou Conardi dos Los Adonai. E vocês os dois estiveram com os Los Adonai há uns anos? Sim, estivemos na caverna do de Laduni quando regressámos da nossa viagem, respondeu João Dalar com sincero entusiasmo. Todos ficaram a saber de vocês na seguinte reunião de verão. Causaram sensação com os cavalos e o lobo, comentou Conardi. E esta preciosidade deve ser um acrescento à família. É parecida contigo, disse Conardi para o homem alto e loiro. Parecia falar Zelandoni com pequenas diferenças de construção e um sotaque um pouco diferente. Mas, como Ayla recordava, as suas línguas eram parecidas. Na realidade, falava Zelandoni intercalando alguns rasgos do Los Adonai, a sua própria língua. O Ilamar diz que trouxeste esculturas? Referiu João Dalar. Sim, tenho aqui algumas, respondeu Conardi. Desatou uma bolsa presa à cintura, abriu-a e colocou umas quantas figurinhas de marfim de mamute numa bandeja vazia. Ayla pegou numa. Era um mamute que tinha desenhadas várias incisões, mais do que o costume. E o seu sentido não era claro. Assim perguntou-lhe de que se tratava. Não sei, replicou ele. São todas assim. Estas imitam os desenhos dos antigos e são obra de jovens aprendizes. Em seguida, Ayla pegou numa figura esbelta e alargada e, ao observá-la com atenção, viu que era uma ave, algo como um ganso voando. A figura seguinte parecia um leão erguido sobre as patas traseiras. A última figura era, sem dúvida, uma mulher, mas não tinha cabeça, apenas um orifício pelo qual passar um cordel. Os seios eram enormes e estavam situados muito acima. Tens essas peças para troca? Perguntou Ilamar. Não, estas são minhas. Mas se quiserem alguma, pode talhar-se, respondeu Conardi. És mestre de comércio, Conardi. Notara que o homem não exibia a tatuagem de comerciante. Gosto de viajar e faço um pouco de comércio, mas não sou mestre de comércio, respondeu Conardi. Toda a gente troca, mas essa ocupação não é a nossa especialidade. Se gostas de viajar, podes vir connosco e especializar-te nisso, sugeriu Ilamar. Quando partem? Indagou Conardi. Em breve, mas primeiro vamos ao lugar sagrado mais antigo, respondeu Ilamar. Fazem bem. É uma caverna muito bonita, com umas pinturas extraordinárias, mas já a vi várias vezes. Irei à frente e anunciarei a vossa visita, garantiu Conardi. Página 431, capítulo 27. A entrada da caverna era bastante ampla, mas não simétrica, e mais larga do que alta. O lado direito tinha mais altura e por cima de uma parte da secção esquerda, a mais baixa, uma cornija proporcionava uma zona resguardada da chuva e da ocasional queda de seixos que se desprendiam da parede rochosa. Devido à ampla abertura, a luz penetrava na caverna até bem ao interior. Ayla pensou que daria uma boa zona de habitação, mas obviamente não se utilizava como tal. Com exceção de uma fogueira acesa num canto, sob a cornija, frente a uma pequena construção para dormir, não se via mais nenhum dos elementos que as pessoas usavam para desfrutar de uma vida mais cómoda. Quando se aproximaram, uma Zlandoni saiu da construção e saudou-os. Em nome da Grande Mãe Terra, dou-vos as boas-vindas ao seu lugar sagrado mais antigo, primeira entre aqueles que a servem, disse estendendo as mãos. Saúdo-te, guardiã do seu lugar sagrado mais antigo, respondeu a primeira. Depois foi a vez de Jonocol. Sou o Zlandoni, da 19ª caverna dos Zlandoni, e saúdo-te, guardiã do seu lugar sagrado mais antigo. Disseram-me que as imagens deste lugar sagrado são assombrosas. Eu também crio imagens e é uma honra ter sido convidado para ver este lugar, disse. A guardiã sorriu. Então és um Zlandoni, criador de imagens, comentou. Irás ficar surpreendido com esta caverna e talvez saibas apreciar o seu valor artístico mais do que a maioria das pessoas. Os antigos que trabalharam aqui eram muito hábeis. Todas as imagens que existem nesta caverna foram obra dos antigos? Perguntou o 19º. A guardiã percebeu o pedido tácito na voz de Jonocol. Já o ouvira de outros artistas que tinham ido de visita. Desejavam saber se podiam acrescentar algo à obra. E ela já sabia o que responder. Quase todas, embora existam umas quantas mais recentes. Se consideras que estás à altura e sentires o impulso para o fazer, tens plena liberdade para deixar aqui a tua marca. Não impomos restrições a ninguém. A mãe escolhe e tu saberás se fores eleito, respondeu a guardiã. Embora muitos perguntassem, poucos eram o que se consideravam à altura para contribuir para a extraordinária obra do interior. A seguinte foi Ayla. Em nome da Grande Mãe de todos, saúdo-te, guardiã do lugar sagrado mais antigo, cumprimentou. Chamo-me Ayla e sou acólita da primeira entre aqueles que servem a Grande Mãe Terra. Dou-te as boas-vindas ao lugar sagrado mais antigo, Ayla, acólita da primeira, disse a Zlandoni. Suspeito que para veres este lugar percorreste uma distância maior do que qualquer outra pessoa. Ao ver o sorriso da mulher, Ayla entendeu as suas palavras. Era o seu sotaque. A guardiã referia-se à distância percorrida na sua viagem com Jondalar e talvez até antes. Em seguida, todos se apresentaram formalmente. Primeiro entrariam na caverna 5 visitantes. O resto iria noutro momento, pois as responsáveis pela guarda do lugar sagrado não gostavam que fosse demasiada gente de uma só vez. Pegaram em tochas e em candeias para alumiar o caminho e a guardiã foi a primeira a entrar. Na câmara, situada perto da entrada, chegava luz suficiente para se ter uma ideia do enorme tamanho da cavidade e da sua disposição caótica. Uma desordenada paisagem de formações rochosas enchia o espaço. A guardiã começou a murmurar enquanto os conduzia para a esquerda, permanecendo junto à parede. Atrás dela ia a primeira, seguida de Ayla, Jonocol e Willamar, em fila. Jondalar fechava o grupo. A guardiã, que não tinha parado de murmurar, aumentou o volume do seu canto, até que a intensidade do arrulho alcançou um nível que Ayla, de pé ao seu lado, nunca acreditara ser possível num ser humano. E mesmo assim não havia eco. A imensidade do espaço vazio, no interior da parede rochosa, absorvia o som. A caverna dizia-lhes que não era um lugar para seres humanos. Aquele espaço pertencia aos ursos das cavernas que ali hibernavam. A guardiã conduziu-os pela direita. Passaram ante uma pequena abertura que levava a outra câmara. E um pouco mais à frente, chegaram a uma abertura mais larga. Avistaram um amplo painel, desenhado numa parede quase vertical, coberto de grandes pontos vermelhos e diversos sinais. Como acham que foram feitos estes pontos? Perguntou a guardiã. Suponho que usaram um pedaço de couro ou musgo ou algo parecido, aventurou Jonocol. Creio que o Zelandoni da 19ª deveria prestar um pouco mais de atenção, disse a primeira. A guardiã levantou a mão e, com os dedos estendidos, aproximou-a de um ponto. Era quase do mesmo tamanho que a palma da sua mão. Jonocol deixou descair o queixo de espanto e a guardiã sorriu. Um pouco mais à frente havia um recanto. Na entrada leste aparecia uma saliência arredondada, coberta de grandes pontos vermelhos. A abertura continha mais pontos vermelhos numa das paredes, enquanto na parede da frente se observava um grupo de pontos, umas quantas linhas e outras marcas, além de três cabeças de cavalo, duas delas amarelas. Há mais imagens, declarou a guardiã, mas temos de voltar por onde viemos. Começou de novo a murmurar, enquanto os conduzia a uma pequena câmara no interior das solidificações centrais. Ali, na parte da frente, havia um grande desenho de um cervo, provavelmente um megacero jovem. Enquanto ali permaneciam, a guardiã cantou em voz mais alta. A câmara ressoou, devolvendo-lhe o arrulho. Jonocol uniu-se a ela, cantando escalas que harmonizavam suavemente os tons da guardiã. Ayla começou a imitar os trinados das aves para complementar a música. A primeira entoou versos do cântico à mãe, atenuando a sua poderosa voz de contralto, até obter um tom intenso, grave e vibrante. Foi maravilhoso, comentou Jondalar, simplesmente maravilhoso. Sim, soava muito bem, concordou Ilamar. De certeza que a mãe gostou tanto quanto nós. A guardiã levou-os então ao interior da pequena câmara e depois a outra abertura. Logo à entrada, via-se a cabeça de um urso pintada a vermelho. Quando se agacharam para passar por um corredor de escassa altura, distinguiram uma parte maior do urso. E apareceu na obscuridade a cabeça de um segundo animal. Quando atravessaram a passagem e se ergueram, avistaram a cabeça de um terceiro urso, desenhada por baixo da cabeça do primeiro. Haviam aproveitado habilmente a forma da parede para dar profundidade ao primeiro urso. E embora o segundo parecesse acabado, o que criava essa impressão era uma concavidade onde deveriam ter estado os quartos traseiros. Era quase como se o urso surgisse do mundo dos espíritos, através da parede. Não muito longe da entrada da caverna, sobre um enorme pilar de rocha que separava as duas câmaras, frente às outras pinturas da sala, repleta de caóticas formações rochosas, havia um painel com uns 7 metros de largura por 3 de altura, cheio de grandes pontos vermelhos. Entre outras marcas, incluía-se o traço vertical reto, com uma barra transversal próxima do extremo superior. A guardiã, sem nunca se desviar da parede esquerda, guiou-os de novo até à sala de hibernação dos ursos e deteve-se um pouco antes da entrada. Aqui dentro há muitas coisas, mas queria que visses algumas em particular, disse a Zelandoni, olhando diretamente para a Ayla. Levantando a tocha, acrescentou: primeiro isto. Na parede viam-se umas marcas vermelhas que pareciam traçadas ao acaso. De imediato, na sua mente, Ayla preencheu os espaços vazios e distinguiu a cabeça de um rinoceronte. Surpreendeu-a a simplicidade do desenho, e quando conseguiu discernir o animal, a imagem era inquestionável. É um rinoceronte? Exclamou Ayla. Sim, e não verás mais nenhum nesta sala, disse a guardiã. Mais para o interior da galeria, havia um painel pintado a preto, a cabeça de um leão, um enorme mamute e, por último, uma figura feita à grande altura, numa estalactite, um enorme urso vermelho, com o contorno do lombo a negro. O mistério encontrava-se na forma como tinha sido pintado. Via-se facilmente do solo, mas o autor tivera de subir às solidificações. Notaram como todos os animais estão orientados para a saída, exceto o mamute? Observou John O'Call. É como se entrassem neste mundo, vindos do mundo dos espíritos. O grupo continuou. Desta vez, a guardiã levou-os pelo lado esquerdo da caverna, à parte mais profunda do espaço de hibernação dos ursos. Do outro lado das estalagmites e dos blocos de pedra, projetava-se do teto uma enorme rocha afiada. Quando chegaram à pedra pendente, a guardiã levantou a tocha para que os visitantes vissem a superfície do painel. Próximo da base, olhando para a esquerda, via-se um leopardo pintado de vermelho. Nem Ayla, nem Jondalar, nem John O'Call haviam alguma vez visto um leopardo pintado na parede de um lugar sagrado. Pela cauda larga, Ayla pensou tratar-se de um leopardo das neves. Do outro lado da cauda havia um enorme ponto vermelho. Ninguém entendia a razão daqueles pontos, nem o que significava o leopardo, mas sem dúvida que era um leopardo. Não podia dizer-se o mesmo do animal situado por cima, orientado para a direita. Pelos descomunais ombros e pela forma da cabeça, podia tomar-se por um urso, mas o corpo delgado e as pernas largas, assim como as manchas na parte superior do corpo, levaram Ayla a pensar que era quase com toda a certeza uma hiena das cavernas. À medida que avançavam, a decoração da parede era cada vez mais exígua. A guardiã começou de novo a cantar suavemente. Produziu-se uma certa ressonância, mas pouca, até que chegaram a uma zona com rochas pendentes. Ali estavam desenhados grupos de pontos vermelhos. Depois aparecia um friso com 5 rinocerontes e, não muito longe, mais animais, 7 cabeças e um animal inteiro de aspecto felino, talvez leões, além de um cavalo, um mamute e outro rinoceronte. Várias imagens em positivo de impressões de mãos, e mais à frente encontraram um rinoceronte esboçado a negro. Enquanto caminhavam pela sala, Ayla viu um cavalo maravilhosamente desenhado e atrás 2 mamutes sobrepostos, com a linha do ventre desenhada como um arco alto, o que levou Ayla a pensar no enorme arco exterior. Representaria o arco, por acaso, um mamute? A maioria dos animais daquela câmara pareciam mamutes, mas havia também rinocerontes, e um em concreto captou a atenção de Ayla. Só a metade dianteira estava gravada e parecia surgir de uma abertura na parede, do mundo existente atrás da parede. Havia ainda uns quantos cavalos, auroques e bisontes, mas nenhum felino, nem cervos. E ao passo que todas as imagens, na primeira parte da caverna, estavam desenhadas a vermelho, naquela zona eram brancas, gravadas com os dedos ou com outros objetos duros, exceto algumas traçadas a negro na parede da direita, ao fundo, que incluíam um magnífico urso negro. Ayla estava tão absorta que não se deu conta de que a guardiã, a Zelandoni primeira e a Zelandoni da 19ª caverna, haviam começado a cantar, até que escutou a primeira juntar a sua voz à dos outros. De súbito, algo chamou a atenção de Ayla, que a fez estremecer, não de medo, mas de reconhecimento. Viu o crânio de um urso das cavernas, sozinho, no alto da superfície horizontal de uma rocha. Não sabia como chegar à rocha, ao centro da sala. Havia outras mais pequenas por perto e supôs que tinham caído do teto, mas adivinhava como chegar ao crânio até ali. Fora ali colocado por mão humana. Ao aproximar-se da rocha, Ayla recordou o crânio que Kreb encontrara, com um osso introduzido à força na abertura formada pela órbita do olho e pela maçã do rosto. Esse crânio possuía um grande significado para o Mogur do clã do Urso das Cavernas, e Ayla perguntou-se se algum membro do clã estivera naquela caverna. Ao examinar o crânio do Urso da Caverna, empoleirado na rocha plana, teve a firme convicção de que o antigo que o colocara ali pertencia ao clã. Jondalar viu a tremer e aproximou-se. Quando chegou à rocha e viu o crânio do urso, compreendeu a sua reação. "Estás bem, Ayla?" perguntou. "Esta caverna devia ter um grande significado para o clã", comentou. "Não consigo deixar de pensar que eles a conheciam. Na sua memória, talvez ainda a conheçam." Os restantes reuniram-se em torno da rocha com o crânio. "Vejo que já encontraram o crânio. Tinha a intenção de o mostrar", disse a guardiã. "Esteve aqui alguém do clã?", indagou Ayla. "Alguém do clã?", repetiu a guardiã. "Os que vocês chamam de cabeças chatas", explicou Ayla. "O outro povo." "É curioso que perguntes", disse a guardiã. "Às vezes vemos cabeças chatas por aqui, mas só em certas épocas do ano. Assustam as crianças, mas chegámos a uma espécie de acordo. Eles mantêm-se longe de nós e nós não os incomodamos, se a única coisa que querem é entrar na caverna." Enquanto Ayla pensava no crânio do urso sobre a rocha, a guardiã tinha mostrado aos restantes outra parte da secção onde se encontravam. "Devo advertir-te, Zelandoni, que és a primeira", disse a guardiã. "O acesso a esta câmara é bastante difícil e não há muito para ver, além de uns cignos, um cavalo amarelo e uns mamutes." "Sim, recordo-me", afirmou a primeira. "Não preciso de ver isso de novo." "Eu esperarei aqui contigo", ofereceu-se o Ilamar. "Também já vi isso." A guardiã começou a cantar e os visitantes perceberam a resposta da caverna.